nostru, cel Sfânt Iisus, brilu celesti, brilu celesti, în seamintea mea, gloria Dumnezeu. Aleluia, se duc cântându, dă-mi lovori, spui Hristos. Cristo é luz, nunca se apaga, vem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a